Está começando Fuleiros Pop, o podcast mais fuleiragem da internet. Estamos começando mais um Fuleiros Pop e agora, pela terceira vez, o nosso principal especial, né, cara? Que a gente ama tanto, especial de desilusões amorosas aí, regado de música sofrência, regado de coração destruído e muito provavelmente regado de choro e mágoa. E, cara, hoje estamos com um elenco fudido pra esse cast, cara, com pessoas maravilhosas, ouvintes, inclusive. E a primeira, uma amiga de longa data aqui, Amanda Espíndola. Oi, oi, oi. Boa noite a todos. Ai, eu sou amiga do Felipe desde infância. Mentira, só estudamos juntos. Mas enfim, é um prazer estar aqui, presente, tá? Muito obrigada pelo convite. E é isso. Temos aqui também a nossa... Cara, é uma pessoa que eu amo muito, cara. A Luana, cara. A Luana é sensacional demais. Luana, tá aí, o palco é seu. Oi, gente, boa noite. Muito obrigada pelo convite. Adoro conversar, adoro falar. E a gente ainda vive essa terapia em conjunto, mas no meio de um caos. Vai ser maravilhoso aqui com vocês. Regado a tristeza, choro, lágrimas e muita empatia. Vai dar tudo certo. Foi muito esperançosa para um programa tão baixo astral que esse vai ser. Ai, ai. E aqui uma pessoa que já é da casa faz tempo, que os ouvintes sempre enchem o meu saco pra estar aqui, Tamires. Olá, gente, que saudade que eu tava de vocês, vocês não têm noção. Estamos aqui para compartilhar. Eu não chamo nem vida amorosa, gente, porque se isso aqui for uma vida, Jesus tenha misericórdia. Amém. Amém, Senhor. Mas oremos. Ai. Pra completar aqui o time da casa, Ana Dias. E aí, gente, bora falar de novo da nossa desgraça aqui mais uma vez, que eu tenho uma história nova aqui pra contar. Felizmente, passei por um período de sofrimento, agora já estou de boa pra falar essas histórias. Ai, ai, verdade, porque no último cast você guardou um aí no bolso, né, que você tava bem malzona pra contar ela, né? Porque era muito recente, aí eu tava ainda muito mexida com a situação. Aquela cicatriz, né, aquela cicatriz aberta que pousou uma mosca. Enfim. É, eu não consegui rir. Ainda não conseguia rir daquela história ainda, eu tava machucado. Ai, eu sou Felipe Scaparello e esse é mais um Fuleiros Pop. Agora, leitura de feedbacks, e-mails, propagandas e tudo mais que a gente tem agora. Beijão, até agora. Difícil, mas beleza, vamos lá. Para quem nos acompanha nas redes sociais, nós do Fuleiros Pop, sabe que... recentemente perdemos uma grande amiga nossa, uma pessoa que fazia uma diferença absurda nas nossas vidas, particularmente na minha, né? E que, cara, vai deixar uma saudade inacreditável. A Karen, né? Ou Cateobaldo, como era conhecida também, ou Coquinha, ela, cara, era a pessoa mais incrível que eu já conheci. Eu lembro que quando eu iniciei o projeto, né, o Fuleiros e tudo mais, ela sempre dava ideia de pauta, sempre mega participativa, mesmo com os bastidores, sempre tava trazendo convidados. Ela fez parte de verdade do projeto, ao ponto, né, que essa introdução, a locução inicial, né, o Está Começando o Fuleiros Pop e todo o resto, é na voz dela. Uma pessoa que vai ficar imortalizada em todos os nossos versos, né, em tudo que a gente faz, sempre pensando agora nela como sempre foi, sempre participativa. Então, é uma saudade absurda que eu vou sentir dela, que todos nós vamos sentir dela. Um abraço, um conforto gigantesco para todos os amigos e familiares da Ká, principalmente você, Alexandre, pai da Karen. A gente não sabe medir, mensurar não sabe onde cabe tanta dor, né? De perder uma pessoa que, como eu disse pra você mesmo, era a melhor pessoa de nós. Era a pessoa, assim, inacreditável, de doce, de carinhosa, de prestativa. Era uma pessoa que não tinha ninguém que não gostasse. Todo mundo realmente amava muito a Karen. E eu sou uma dessas pessoas e todo o nosso elenco também. Então, eu queria como um trechinho pra matar a saudade, assim, da Karen, que é uma saudade que nunca vai acabar, nunca. Um trechinho da nossa coquinha, né, nossa eterna coquinha, de uma leitura de feedbacks e e-mails que ela participou com a gente ali em meados de agosto de 2019, que ela gravou esse feedback logo após a gente ter jogado junto, LOL, que era um dos games que ela jogava muito, e da gente ter também começado a jogar Cuphead juntos, que é uma parada que a gente arrancava os cabelos de tanto assim, nervo que dava o game. Então fiquem aí com um trechinho da nossa eterna, amada e inesquecível Karen Teobaldo, que foi uma das melhores pessoas que esse mundo já teve e que não vai nascer ninguém igual a ela. Um beijo pra ti e te amo muito, muito. E que saudade de você, amiga. Para mais uma leitura de feedbacks e e-mails, todo aquele amor e carinho dos nossos ouvintes. E hoje eu tô aqui, velho, eu acho que a pessoa mais fofa que eu conheço, pessoa mais amável, e que agora vocês ouvintes vão ter a oportunidade de ouvir toda a introdução do Fuleiros Pop. Sabe? Ela está começando mais um Fuleiros Pop. É isso, é ela agora. Cá Teobaldo. Oi, boa tarde, tudo bem? Assim, sem graça com os elogios. Eu não sei o que falar. Aliás, Cacá vai participar de alguns, vários podcasts aí, de muitas coisas. Envolvendo esportes, games arcades, que eu ainda nem conversei com ela, mas vai rolar. Aí eu gosto. Vai rolar muita coisa aí. E a gente veio aqui, né, trazendo a Cá pra ela ler o recadinho do ouvinte com essa doçura toda que ela possui, nessa alma maravilhosa que ela Nossa tem. Nossa Senhora. Hoje a gente tem dois recados, um da Jussiele e um do Alexandre. Eu vou ler o da Jussiele primeiro pra vocês, então. Bom dia! Vi o filme Projeto Flórida antes de ouvir o cult de vocês. Minhas pontuações são as seguintes. Iniciativa cultural muito interessante de vocês na história. Agora a brincadeira. Mano, quem quer começar e como querem começar esse cast? Porque, tipo assim, a gente tem um leque inacreditável de situações aqui. Tá. Como ninguém me conhece, né? Só o Felipe. Felipe. Ainda tô acostumando aí. Vou fazer uma pergunta pra vocês. Qual que é a pior coisa? É você ser corna e todo mundo saber e dar dica pra vocês, tipo assim, ó, que você tá sendo corna e você não acreditar? Não, peraí. Isso aí não é uma dica. Isso é uma jogada de água na minha cara. Se a pessoa já chega falando, ó, você tá sendo corna? Olha, não é bem uma dica, Amanda. Como que a gente fala, então? Os verdes? A pessoa dá, igual você falou, dá umas dicas, tipo assim, olha, cuidado, abre o olho, né? Isso. No caso, a pessoa te falou que tu era corna mesmo, já. Que foi o meu caso. Isso. Também, já pode ter. Sim, já me mostraram prints e Nossa. Já me mostraram conversas, já li conversas no celular dele e tudo mais. Indigna, acho que é isso, né? Mas o que mais me deixa indignada é que toda a história que ele me falava, eu acreditava. A história mais engraçada e mais filha da puta que ele já me falou foi que ele falou assim, ó. Essa conversa que você tá vendo é porque eu pediu pra eu conversar com ela, pra eu chegar nela por ele, assim, sabe? Porque ele tava querendo namorar ela e tudo mais. Meu Deus! E aí, ele tava querendo que eu testasse ela. Aí eu fiz o quê? Não, tudo bem, acredito em você. E continuei sendo corna. Meu Deus. Ô, mulher. Ei, Amanda. Depois disso, voltei com ele várias vezes. Meu Deus, me deu um murro na minha cara. Não, tipo assim, desculpa, mas a Amanda é a personalização de uma pessoa que é Yo-Yo de ex. Porque eu já vi a Amanda voltar e ir com esse cara tantas vezes, cara. E tipo assim, o pior é que sempre ela sai destruída. É um final de semana bonitinho pra Amanda no outro, sei lá, segunda-feira já tá postando um vídeo chorando, sabe? Dá uma dó, mano. Amanda, eu queria falar uma coisa. Eu sempre tinha a sensação que o pior mesmo não era nem ser corna, assim. Que eu falava assim, se for bem escondido, não é a pior sensação. A sensação é você andar de mão dada com o cara e todo mundo te olhar com a cara de pena, de dó. A pior coisa é isso, é porque todo mundo sabe, menos você, e você exatamente. Tá lá de samaritana. Exatamente. E você tá lá batendo boca e defendendo, geralmente, a pessoa é também, mesmo. Né? É mesmo? Nossa, já fiz isso, já. Eu queria que alguém me desse um murro agora. Isso, eu lembro que todas as vezes que a gente ia na feira, ou então em mercado, ou então em shopping, tipo, várias pessoas conhecidas estavam olhando a gente, eu não entendi, eu falei, gente, que é isso? Tem bosta na minha cara? Na verdade, era chifre. Eu não sabia. A gente prefere acreditar que o problema tá na gente, né? Com certeza. Na verdade, é que a gente tem uma mania muito possessiva de tanto procurar ser amada, esquecer de amar nós mesmos. Nossa, é bem isso. Então, assim, não. Luana profunda, Luana profunda. Muito filósofa. Nossa, eu vou até escrever essa frase no meu espelho. Mas é sério, eu tava conversando com uma amiga essa semana, que ela falou assim, poxa, ele terminou comigo, e eu tô tão triste porque ele era tão massa pra mim, eu machuquei o pé, e ele ia lá em casa, e ele cuidava de mim. O máximo é o mínimo, né, Luana, geralmente. Cara, isso é uma coisa que me deixa puto, e eu concordo com o que a Luana tá dizendo, porque eu já me senti assim em relacionamento, e você vê também, sei lá, não sei se vocês já chegaram a namorar um ponto, em que você tá fazendo o mínimo e outra pessoa, a pessoa que você tá namorando, nunca teve o mínimo e ela te agradece por tudo. Isso chega a te incomodar, sabe? Você pegou um copo d'água pra ela e a pessoa fica muito emocionada. A pessoa fica muito emocionada e eu falo, nossa, mas só foi um copo d'água, eu só abri a porta do carro pra você. Só fiz isso aqui. Tipo assim, algo mínimo. Eu entendo que a pessoa nunca teve isso, mas de vez em quando realmente enche um pouco o saco, porque o mínimo, querendo ou não, ele é comum, ele é cotidiano, ele sempre tá presente. Ele tem que estar presente. Então, tipo, se a pessoa tá te agradecendo aquilo toda vez, também enche um pouco o saco, mas também me prova uma codependência muito grande que geralmente a pessoa vai criando. E você tem que entender o lado da pessoa. A coitada tá acostumada a levar só soco. Exatamente. Não, enche o saco, mas assim, é uma coisa que dá pra relevar. Não tô falando que é ruim, não. Tipo, chega a ser ruim, depende da pessoa também. Pra mim, não é tanto, mas aquela parada assim, o mínimo precisa ser constante. E geralmente não é. Valorizando o mínimo. Isso sim, que sim, é chato. Sabe, super valorizando o mínimo. Nossa, eu tava com o pé quebrado, ele foi lá ficar comigo. Ora, bola! Ué, é o mínimo, entende? Então, assim, nós estamos numa sociedade extremamente carente. Os nossos relacionamentos são muito rasos. Exatamente porque a gente não consegue compreender a questão do amor próprio. E amor próprio, gente, não tem nada a ver com amor solo, sabe? Não é porque você se ama que você quer viver sozinha. Não é porque você é independente que você não quer se doar. Porque amar a dois é se doar, é tirar um pouco de você. Mas assim, você compreender até onde aquilo ali é massa pra você. Com certeza eu entendo o que a Amanda tá falando, porque eu passei pela mesma coisa. A questão não é nem era ser ser corna, sabe? Porque eu nunca tive a comprovação, mas eu tinha certeza. Ninguém precisava me mostrar. Era o comportamento que despertava a pior parte de mim. Eu saio do meu corpo e eu olho meu comportamento nesse relacionamento e eu fico pensando, meu Deus, não tem nada a ver com a Luana que eu conheço. Porque a pessoa desperta em você a pior parte de você, as suas inseguranças, os seus medos. Nossa, isso é horrível. Paranoias. Gente, você não se sentir suficiente é a pior coisa que tem. Se sentir insuficiente é horrível. Deitava a cabeça assim, não sabia onde ele estava. Eu ficava esperando qual que era a próxima mentira que eu ia acreditar. E sabe o que era pior? É que quando a gente terminava, eu me imaginava, eu via ele na porta da minha casa inventando uma mentira e eu voltando para ele. Então eu imaginava o tanto que a gente se sujeita a isso por falta simplesmente de um amor próprio. De você falar assim, não, já deu, já tá demais, isso aqui não serve para mim. É zero, zero chance de continuar. Você fica se doando. Porque você já se doeu tanto, você já se machucou tanto, você já investiu tanto naquele relacionamento, que pra você é mais fácil aceitar o que vem ali pela frente do que voltar atrás. Poxa, conhecer de novo outro cara, beijar outra boca, começar de novo um relacionamento, ah, não quero isso. Cara, quando você se ama, você não tá nem aí quantas vezes você vai começar, desde que seja bom pra você. Tem que ser bom pros dois. Tem que ser bom. Nossa, glorifica de pé a igreja. Aleluia, irmãos. Nossa, vou... Vou passar 10% do meu salário até pra Luana agora. Puta que me pariu. Como a Luana mesmo falou, a questão do amor próprio, pessoas estão tão obcecadas umas pelas outras que quando a outra pessoa não tá obcecada por ela, ela acha estranho. Eu conheci um cara, eu até converso com ele ainda. Quando, tipo assim, não, essa é tranquila. Né? Os piores eu tô guardando. É. Tipo assim, ele ficava me cobrando, tipo assim, se eu não falo com você, você não fala comigo? E não, aquele tipo de coisa do tipo assim, uai, por que você não tá me procurando? Por que você não tá correndo atrás de mim? Eu falei assim, cara, você bebeu? E você tá pensando que é? Não, isso eu nunca nem vi o cara, se eu pelo menos tivesse beijado ele ou alguma coisa do tipo, beleza? Mas que isso? Dividido um cachorro quente, né, Tamires? Né, feito alguma, sei lá, não pagou nenhuma coca, quer que eu fique correndo atrás dele? Não, tu só tá conversando com ele mesmo, literalmente, só isso. Não, cara, a situação da dependência... Não, mas assim, eu vou te falar que essa situação da... Isso é bem antes da pandemia, isso daí já é um movimento que existe há muitos anos. Mas assim, com o avanço da tecnologia piorou muito mais. Que a coisa que a gente até citou em episódios de coisas que odiamos, esse tipo de coisa, tipo de pessoa que a gente odeia, né? É a pessoa que ela é tão carente ao ponto dela, se ela inicia uma conversa com você, ela quer que você continue, que chame a atenção dela, que vire aquela coisa, aquele ciclo, tipo assim, você trabalha, você tem uma vida, você estuda, você faz mil coisas, e a pessoa não compreende seus horários. Então é uma coisa muito comum de acontecer em relacionamentos atuais, que, cara, você pode ter uma vida mega apertada, mas mesmo assim, sempre tirar um tempo pra aquela pessoa, mas nunca é o suficiente pra aquela pessoa. E nunca vai ser suficiente, e se não é suficiente pra aquela pessoa, ela vai jogar isso na sua cara. Você vai se sentir insuficiente, e aí começa aquele ciclo de você ir matando o seu próprio amor e orgulho aos poucos, ao ponto de você não se reconhecer mais. Gente, isso daqui tá parecendo uma consulta com um psicólogo. É divã, tamo no divã. Não, meu Deus. Gente, sabe outra coisa que eu percebo? A geração do imediatismo, sabe? Sim, tudo na hora. Ai, eu tô tão acostumada que eu tô com fome, eu peço um iFood. Eu quero passear, eu peço um Uber. Eu sei lá, eu quero namorar, eu entro no Tinder. Gente, tem algo mais superficial do que você se jogar em qualquer tipo de relacionamento sem sentir as fases. Tá tudo instantâneo hoje, é tudo assim, vou pôr no micro-ondas, um minuto, tá pronto. Exatamente, você comemora aqui o WhatsApp, agora você pode acelerar porque você economiza tempo. Gente, eu acho isso um saco, pra falar bem a verdade. Eu gosto daquele processo lento de conhecer a pessoa. Esse negócio do Tinder, ele me atinge porque eu era a cadelinha do Tinder. Desculpa, gente. Cara, desculpa. Cara, não, mas peraí, Ana. Eu lembro que quando a Ana entrou pro Fuleiros, que a Ana foi e saiu algumas vezes, mas por mil motivos, nenhum foi demissão, só pra deixar bem claro. Mas, cara, a Ana, tipo assim, toda vez que a gente vai gravar episódio de Tinder, ela tem 50 histórias de Tinder. Tipo assim, pode passar uma semana, ela já tem história, mano. É inacreditável. Mas eu deixei de ser cadela do Tinder, ó. Mas não que o Tinder não possa vir a ter uma relação bacana. Mas você já tá num mundo que é tão difícil você encontrar um relacionamento massa. Aí você quer buscar na exceção, sabe? E a gente vive exatamente essa fúria de querer tudo na hora, naquele momento. E acaba sendo tudo muito rápido. Ah, Luana, mas ninguém, nem todo mundo é sal da terra, Ana. Inclusive, a minha história, ela parte do Tinder. Deixa eu contar a minha historinha, que vai é lá, a... aquela que eu sofri. Aquela que mais eu sofri. Uma, né? Vamos ver qual leite de qual criança você tirou dessa vez. Nossa, pior que era Banovo mesmo. Vai, tu sabe. Peraí, era o eletricista ou engenheiro elétrico, não, alguma não, coisa não, assim? Não, não, não, sei não. Meu relacionamento com ele foi saudável até, inclusive. Enfim, esse carinha que eu conheci no Tinder foi um negócio assim, tipo, não quero nada sério real mesmo, e tava combinado que nada ia ter sério. Quando alguém começasse a namorar, se por acaso, ia ter um aviso, entendeu? Lance casual onde as duas pessoas falaram, olha, se a gente se interessar por outra pessoa, tchau. Era isso. Era isso. Uhum. Foi a coisa assim, tá, se tu começou a namorar, tudo bem. Não, eu, pelo menos na minha parte, se eu tivesse começado a namorar com alguma pessoa, eu descartava logo e falava, ó, tô namorando, pô, acabou. Fulaninho não, né? Fulaninho eu vou chamar ele de expedito. Expedito. Pô, que específico, Ana. Tem quase ninguém chamado com esse nome. É porque, né? Fica mais fácil. Ah. Eu Expedito, a gente ficava e tal, e era de boa, tinha um... Tipo, era um pé mesmo, normal, assim, e tal. Beleza, eu ia pra casa dele, ele ia pra minha casa, só ficava mesmo e pronto. Era só isso mesmo, nosso relacionamento. Porque era, foi isso que foi combinado e tal. Eu realmente não queria namorar com ninguém. Daí, Expedito começou a namorar. Só que eu não sabia que Expedito começou a namorar, né? Aí a gente ainda continuava ficando e tal. Porque Expedito não me falou, porque Expedito é sem vergonha. Uhum. Aí, enfim, aí tava lá de boa, a gente foi lá pra casa dele e tal, a gente transou lá de boaça, beleza, dormi lá. Aí no outro dia, a porta lá batendo. Aí, tem alguém batendo lá na tua porta. Aí ele começou a olhar assim pra mim, aí ele olhou assim com aquela cara de, eita... Aí, o que foi? Tem alguém te batendo na tua porta lá e tal. Ele olhou só pra você falando, putz, aconteceu o que eu esperava que acontecesse. Pois é, aconteceu, óbvio. Enfim. Uhum. Aí, beleza, foi lá e ficou, xixi, o que você acha isso? Aí, ele me fez eu me esconder. Ai, meu Deus. Ah, mas é claro. A errada é você. Aham. Aí, meu Deus do céu, que filho da puta. Eu já tava bem nervosa, né? Porque, primeiro, porque ele tava traindo a namorada dele comigo. E, segundo, porque eu tava sabendo naquele momento que ele tava traindo a namorada. E, terceiro, ela tava na porta. Aí, meu misericórdia, que porra. E outra, que você tava escondido de forma humilhante, parecendo que você era a culpada. É, tava tipo isso. Aí, meu Deus do céu, eu fiquei, meu Deus. Aí, o desgraçado me colocou que ele tinha. Ele era. Ele tinha um estúdio de tatuagem lá e tal. Ixi. Na casa dele. Olha, tem profissões que, se a pessoa trabalha, a gente já estigmatiza. Tatuador, policial, fotógrafo, não tô falando, Luana. Fotógrafo, segurança, bartender. Bartender. Bartender, inclusive, eu conheci um bartender tão gato. Mas é claro, todos são. Enfim, ele me colocou nesse estúdio de tatuagem lá e ficou lá. Ah, aí, beleza. Aí não era só ele que trabalhava com o estúdio de tatuagem, era outro cara lá. Ele me colocou pra me esconder lá. Aí chegou lá o outro cara também, né, do estúdio lá. Aí ele meio que colocou como se fosse eu e o cara, né? Que a gente tivesse eu e esse cara, o Lance, que era o que eu tinha chegado depois. Ela tinha entrado pra dentro, foi no estúdio e tal, mas ela não é burra, né? Nossa, ela. Cega, ela é, mas burra não. Ela tava vendo você. É, porque quando ela viu a camisinha usada dentro do banheiro dele, ela, ah, nossa, que santo ele, meu namorado. Pois é. Marido, inclusive, eles estavam morando juntos. Só que como ela é policial, ela estava de plantão. Como ela é policial, ela estava de plantão. Mano, ela ainda era policial. Nossa, olha o risco que a Ana passou. Eu ia levar um tiro, porra. Meu cu não ia passar nem sinal de Wi-Fi. Cara, porque no Maranhão, se não é na peixeira, é na bala que se resolve umas coisas dessas daí. Então, não tô falando nem brincando. A parada é muito séria, velho. Ai, meu Deus do céu, eu vou tomar um tiro. Porque depois descobri que a mulher era policial lá mesmo. Eu fui descobrindo as coisas tudo na hora, entendeu? Eu não sabia que ela era policial. Eu não sabia que ela morava, eu não sabia que ele tava morando junto. Enfim, eu tava lá tremendo na base, com medo de levar um tiro, com raiva desse cara, porque ele tinha mentido, porque era meio que combinado. Porra, a gente não tinha nada sério, não tinha por que mentir. Uhum. Nessa situação, né? Você falava, eu tô namorando. Se eu quisesse continuar com ele, eu continuava. Se eu não quisesse, eu continuava, né? Eu ia continuar se eu estivesse namorando. Eu não ia querer. Mas assim, aí eu sei que ela me deixou lá mais escondida, não sei o quê. Eu falei, meu Deus do céu, eu vou morrer aqui, Senhor, meu Deus do céu, eu vou morrer. Essa desgraça não me avisou que tava namorando. E eu com raiva mesmo, assim, porque eu tava decepcionada também, né, por essa situação. Porque. E o coração lá no chão, né, Ana? Nossa, eu fiquei decepcionadíssima. Não que eu era apaixonada por ele, nunca fui, na verdade. Mas assim, não deveria ter isso. Não deveria ter existido esse tipo de situação com ele. É uma situação que não poderia ter existido, que poderia ser evitado. É homem, né? Porra de homem, desgraça. Aí, sei que foi, rolou lá e tal. Eu fiquei com raiva e eu já tava começando a chorar, né? Porque eu tava nervosa de toda essa situação. Eu tava chorando já. A humilhação, que eu tava me sentindo muito humilhada, né? Humilhada pra caramba nesse dia. Por isso que eu nem contei essa história nessa época, na época que foi gravado o último podcast, o último sobre decepções, porque eu tava mesmo ainda num sentimento de humilhação muito grande. A gente sentiu na sua voz, você falou com a voz até trêmula, aí foi na hora que eu falei, não, ó, você só conta se você quiser. Eu lembro, ela falou, eu não sei se eu tô pronta pra contar essa história. Eu até falei, não, só se você tiver de boa pra isso. E a gente tocou o barco com a Nath contando a história do incel que ela saiu na época, alguma coisa assim. Aí, não, mas tipo assim, depois desse rolê todo, Ana, tipo assim, a mulher não chegou a te ameaçar nem nada, não? Ou tipo, bateu de frente com você? Não terminei ainda, neném. Deixa eu terminar a história, não acabou ainda a história. Enfim, aí. Essa viatura deu muita volta. Aí meio que depois eu consegui sair, ela foi lá pra dentro, eu conversei com ele, moço, por que tu não me falou isso? Eu chorando mesmo, porque eu tava mesmo assim, eu senti uma humilhação de raiva, que eu não consigo, eu choro. Eu sou uma pessoa que, quando eu vou expressar a emoção, que eu tenho que falar algo, eu choro. É um pincher. É. Treme, chora, fica vermelho. Isso, eu choro. Independente da emoção que eu esteja sentindo, raiva. Aí sempre aparece uma senhora com um copo de água com açúcar falando: minha filha, toma. É. Aí ele disse que ela não tava mais lá na frente, tava falando assim. Eu falei assim: nossa, cara, tu podia ter me avisado isso. E eu chorando, eu falei: merda, já acho que eu tô chorando essa desgraça. E eu não conseguia me controlar. Mas, moço, podia ter me falado isso. Ele baixou a cabeça, eu devia ter falado isso. A moça, que não é burra nem nada, ela sabia o que tava rolando. Ela chegou lá e falou, não, deixa eu conversar contigo. Aí, aquela hora, seu cu trancou, né? Aí, então, meu Deus. Aí, até então, eu não sabia que ela era policial. Até então, eu não sabia. Aí, ela, deixa eu conversar contigo. Não, eu sei o que que tá aí rolando aqui. Ela tirou uma Glock. Eu sei o que tá rolando aqui. Que eu sei quem é expedito é safado mesmo. Eu sei disso, não sei o que. Que ele fica com um monte de menina aí, eu sei que ele fica. E eu tô vendo aqui que tu não sabia dessa história aí, pelo jeito que tu tá se comportando, não tá. Ah, eu sou policial. Se eu quisesse dar um tiro na tua cara, eu te dava. Ela falou isso pra mim. Em vez de dar um tiro na cara do macho, não. Ela quer dar um tiro na cara da mulher. É, que deixou o clima muito mais leve depois dela ter falado isso. Ajudou com muito. Com certeza. Aí eu falei, peço disso. Desculpa, eu pela fala dela, assim, em nome da vergonha da profissão que ela falou aí, pelo amor de Deus. Ela falou isso. Vergonha da profissão. Ela me falou isso, a mulher de expedito. Me falou isso. Aí eu falei, meu Deus, eu vou morrer agora. Aí depois ela foi me contando as histórias dele. Aí mais eu falei, meu Deus do céu, eu tô aqui, eu sei que eu tô me sentindo muito humilhada, mas essa mulher tá sendo mais trouxa do que eu. Aí eu comecei a me tomar depois que ela falou as coisas assim, que ele fazia isso e isso com ela, mas ele tá aqui comigo, não sei o quê. Ela já não tinha mais bala na arma de tanto amante que o cara tinha, né? É isso mesmo. Aí eu falo, pior que eles não estavam namorando há muito tempo, não. Assim, pelo que eu entendi, não tava, né? Não perguntei também, né? Ah, então é corno a curto prazo, né? Então, então aí justifica mesmo, mano. Aí tá de boa, como era pouco tempo. Você quase levou um tiro por um lance de pouco tempo. É isso aí. Pois é. Mas aí eu consegui me acalmar depois que ela foi me contando as histórias dela. Eu falei. Pô, me sentindo bem humilhada aqui nessa desgraça aqui. Eu sei que eu tô me sentindo humilhada. Mas quando ela começou a me contar a história dela, eu me acalmei, parei de chorar, eu tava mais tranquila. Tá bom, por que você não incentivou? Por que você não incentivou? Você falou, por que você não... Você chegava ela no ombrinho assim dela, aí desculpa, Luana, por falar isso, mas falava assim, oh, por que, que a gente não dá um jeito nesse cara aqui agora? Aí você fala pra ela, eu conheço uma desova ali e tal. No final eu já tava querendo dar conselho pra ela, porque eu já tava querendo falar. Eu não falei, né? Porque deu problema. É nessa do que você ia tomar um tiro. É, porque foi o risco do tiro, mas eu pensei, da mulher que já ajuda tá com esse macho, que esse macho só vive te traindo. Eu ainda pensei em falar isso pra ela, mas essa foi minha história. Eu quase levei um tiro por causa de um relacionamento de pouco tempo, com um cara que deveria ter falado que tava namorando, que seria mais fácil. Essa é a minha história, que é a história que me machucou bastante. Ah, quase machucou verdadeiramente, né? Podia ser um presunto numa desova qualquer aí. CPF cancelado. Que horror. Que caralho. Ai, meu Deus. Quase que dois iam pro cemitério. Não deu. É melhor você sofrer um pouquinho. Vai por mim. Sofre um pouquinho. Sofra. Separação nem de sócio presta, né? Ai, gente, eu tenho uma história muito trouxa mesmo. Assim, todas eu fui, né? Mas enfim. Eu já estou sentindo o cheiro de diesel, vai. Não. Quem assistiu o último cast sabe. Ai, Tamires, ai. Tudo começou quando eu fui pra Fortaleza. Ah, nossa, eu vou contar porque eu sou muito stalker de todas vocês. E cara, o que que acontece? Toda vez que eu vejo a Tamires postando uma foto dela numa praia colocando saudades do meu pretinho, cara, eu sabia que essa história ia dar errado. Não! Meu Deus. Não, mas esse daí é de outra história que eu vou contar também. Eita, o pretinho já é outro. Mas pode ser pior, pode ser pior. A Tamires, onde ela tira férias, é um romance diferente. Coitada da Tamires, mano. Cara, eu fui pra Fortaleza ano passado, entre setembro e outubro. Aí chegando lá, eu fui com uma amiga, fiquei na casa dos parentes dela. E lá tinha um primo dela. Só que o primo dela, ele não morava lá. Ele também estava visitando Fortaleza. Tipo assim, muito simpático, bonito, enfim, né? Agradando aos olhos. O combo pra ser trouxa. Aí um belo dia, eu não tava conseguindo trancar a porta. Porque a porta, ela tinha, sabe aquelas casas de... Tamires. Não, escuta, eu não tava conseguindo trancar a porta. Sem querer, você jogou a chave no mar, né? Ai, nossa, não consigo trancar. Não. Moço bonito, me ajude aqui. Não, aí ele foi e fechou. Aí foi bem brega, tipo aquela cena de filme que minha mão encosta na mão dele, a gente olhou e beijou. Nossa. Ai, nossa. Tamires. Cara. O povo, eles, tipo assim, apoiavam tanto que do meio pro fim, uma das tias lá da casa já tava colocando as minhas coisas no quarto do, sei lá, do Jubileu. Esse é o nome dele. Você falou em pipoca. Só que, tipo assim, é daquelas pessoas que gostam de... Eu sei que eu fiquei apaixonada, encantada no meu nível de carência, sabe? Não, cara, não, mas assim, você tem que explicar a história da carência, que a Tamires, ela foi viajar. Perto de... Você foi na época que você viajou, porque você queria ser demitido da Oi, não era? E aí você tocou o foda-se. Foi. Foi, não foi? E aí a Tamires se deu férias. Ela se deu férias, já tava mega fragilizada. Muito bom. Eu tava trabalhando de call center e eu tava muito cansada. Eu falei, quer saber? Eu vou viajar. Se meu home office funcionar lá, bem. Se não funcionar, foda-se. E simplesmente funcionou. E eu trabalhava e ia pra praia. Essa foi minha vida durante 20 dias. Aí eu conheci essa pessoa, fiquei com ela lá e essa pessoa foi embora. Gente, eu passei, eu acho que uns 7 dias com esse menino e eu chorei quando ele foi embora. Nossa, toca Phil Collins, farofinha. Toca Phil Collins. Não. Gente, eu chorei quando o menino foi embora, você tá entendendo? Cara, eu lembro da Tamires postando, tipo assim, paixão e não sei o quê. E tipo assim, a Tamires é daquele tipo de pessoa que posta pra que todo mundo saiba de nós e posta a cara do menino toda borrada, sabe? Não, Felipe, mentira. Tudo que eu queria era assumir alguém. É verdade, verdade. Esses 20 dias eu acompanhei rindo, porque eu sabia que você ia ficar triste, cara. Eu falei, mano, olha essa desgraçada apaixonando em um rolê, que é uma viagem de férias dela, e ela vai voltar toda iludida por um web namoro praticamente que pode se suceder disso, e vai ser uma desgraça pra vida dela. Olha pra você ver que bagaceira. O menino nem de Fortaleza era, ele morava no Piauí. E eu em Goiânia, olha só a cabeça da pessoa. Não, Goiânia não, Goiânia não. No Canedo. Senador Canedo. Não, enfim. Aí eu fui e resolvi tacar o foda-se de verdade. Eu falei, eu preciso ver esse menino. E a gente continuou conversando, ele alimentando toda a ideia. Aí o menino sumia semanas, aí depois ele me falava que o celular estragava. Aí sumia semanas e falava. Aí só que, tipo assim, toda vez que eu falava com ele, eu falava assim, olha, eu quero sinceridade da sua parte. Se você não quer que eu vá no final do ano pra te ver, pode falar, tudo bem. Aí ele falava, não, você pode vir. Eu tava trabalhando, eu nem tava de home office mais. Eu simplesmente comprei a passagem pra ir. Meu Deus. Aí, eu só que o que que eu fiz? Olha a desculpa que eu dei. Como a minha avó, ela mora próximo do Piauí, eu comprei pra minha avó, né? E falei, não, eu passo uns dias lá. Gente, no dia eu cheguei na minha avó, eu não conseguia ficar na minha avó. Eu tive que me mandar pra ir pro Piauí. Aí eu fui pra lá. Quando chegou lá, eu vi o menino, só o primeiro dia que eu fui pra lá. Eu vi ele, e tipo assim, eu vi de surpresa, porque eu fiquei na casa. Como eu fiz amizade com o pessoal lá, as tias dele de Fortaleza, eu acabei viajando pra ver elas também. E elas estavam lá. Eu só vi ele o dia que eu cheguei, que inclusive ele ficou sabendo que eu tinha chegado naquele dia. Foi o dia que Quantos ele me dias viu. Quantos dias você ficou? Eu fiquei 30 dias lá no... Caralho, também você viu o cara... Não, mas eu não fiquei 30 dias só lá no Piauí. Eu fiquei intercalando com a casa da minha avó, nos entendeu? Rolês. Porque senão só vai te matar. Não, sim. Aí, cara, eu cheguei lá, ele me viu, a gente deu uma conversa, a gente conversou só o primeiro dia. Tipo assim, a gente nem chegou a dar um beijo, assim, um beijo de verdade. Tipo assim, meu Deus, como eu esperei por esse momento. Porque ele alimentava isso. Cheguei lá, eu vi ele o primeiro dia. No segundo dia, ele simplesmente não apareceu. Cara, ele preferiu ficar na casa dos amigos dele do que ir pra lá. Cara, o problema do amor é a fome, que a gente sempre vai com muita sede ao pote. Sempre. E o pior problema ainda da fome dentro do amor é o web namoro, cara. Cara, esses rolês de férias eu nunca vi dar certo. Tipo, sinceramente. Eu nunca vi, tipo... Nossa, mano, nossa, nunca dá certo. Eu conheci uma pessoa genial na praia. Ela me completa tão perfeitamente. Eu que moro a 2.500 quilômetros dela. Cara, nunca vi isso dar certo. Nossa, cara, mas ele era tão filho da puta que ele alimentava a esperança dele vir pra Goiânia. Ah, mas é claro, mas sempre alimenta, mano. A galera... Eu contei já da pessoa de Curitiba que fez eu mudar, cara. Eu mudei pra Curitiba, eu mudei. Gente, aí eu sei que eu revoltei. Aí eu peguei, como da minha avó ela morava só 2 horas de lá, eu simplesmente peguei minhas coisas e fui embora. Aí no outro dia ele simplesmente falou que lá na casa dele a gente não teria a mesma liberdade que a gente teve em Fortaleza, mas ele não falou isso pra mim, né? Falou pra prima dele. E a prima dele me contou. Aí tipo assim, depois que eu fui embora ele voltou a dormir em casa. Nossa! Mas assim, ele te deu pelo menos uma explicação do porquê que ele sumiu não, e tudo mais? Não, simplesmente sumiu. E até hoje você ficou assim? Não, eu eu conheci outra pessoa e ficou por isso mesmo. É. Então aqui, ô cabaço de Fortaleza, pau no cu, para de mentir pras minas, filha da puta. Ele é muito idiota. Muito babacão mesmo. Mano, sabe o que é que eu fiquei puta? Porque, tipo assim, foda-se o emprego que eu tinha, né? Eu detestava. Mas eu comprei a passagem, eu ainda tava... Eles me mandaram embora antes de eu viajar, graças a Deus. Mas ele sabia que eu tava trabalhando, ele sabia que eu ia abandonar o emprego pra ir ver ele. E ele não fez nada pra impedir isso, sabe? Tipo assim, nem que fosse pra falar assim... É covarde do início ao fim. Sim. Uhum. Porque ele poderia simplesmente ter falado assim pra mim. Não, tem um pouco de calma, a gente vai se ver. Poderia ter alimentado isso, até porque... Podia ter falado. E eu deixo claramente para as pessoas falarem para mim, porque eu falo as coisas rasgadas para todo mundo. Pior que fala, eu já ouvi umas verdades da Tamires que eu fiquei assim, boladíssimo. Não, eu sempre falo, então eu espero isso das pessoas, mas não. A pessoa faz eu comprar passagem, faz eu correr risco de perder meu emprego, para chegar lá nem olhar na minha cara. Eu fiquei muito... Eu fiquei tipo assim, gente, agora como... Agora deu vontade de chorar. De como existem seres humanos capazes disso, cara? Eu fico puta da vida, porque eu não alimento o sentimento de ninguém se eu realmente não tiver interesse. Mas aí é que tá, sabe? É o que eu te falo do mundo virtual. A pessoa alimenta o interesse da outra só pra ter aquele ego ali amaciado, sabe? Pra ele tava suficiente você estar ali à espera dele. O tava tempo bom, tava bom enquanto eu tava longe. Teve bom, teve bom. É o que a gente chama de responsabilidade afetiva, né? Que falta na pessoa. Sim, é muito importante. Não é necessariamente você retribuir, mas ser sincero com a pessoa. Cara, eu não tô na mesma vibe, a gente não tá na mesma sintonia, etc e tal. Isso é muito, muito importante. Eu concordo com essa parte que a Luana tá dizendo, mas já teve situações, que eu acho que todos aqui já passamos, onde você tá nesse estágio de evolução, de maturidade, e onde você fala, olha, eu não tô na mesma vibe que você, não tá me interessando mais. Mas a outra parte já tá totalmente emocionada também, e aí ela não consegue compreender como você não tá enxergando que vocês dois foram feitos um pro outro. Então... É. Tem isso também. Sim, eu compreendo, mas eu sou uma pessoa totalmente da casinha, sabe? Eu não espero o sentimento das outras pessoas, porque ele foi filha da puta mesmo, né? Essa é a verdade. Foi, não, esse aí só foi um arrombado, caralho. Foi, arrombadar. A insegurança que a gente sente, ela diz muito mais sobre a gente do que a outra pessoa, porque eu morria de medo de, tipo assim, descobrir algo e não ter a coragem de terminar e acabar e ponto final, entendeu? Mas quando a gente tem segurança de que, porra, aquilo não faz bem pra mim, ele foi um filho da puta e eu devo terminar, eu devo parar pra minha saúde mental e tá tudo bem, isso sim diz mais sobre a nossa insegurança. Vocês compreendem um pouquinho? Sim, até porque se você não vai se amar, quem vai te amar? Não, porra? Não, mas não só isso, mas eu entendo também, e isso eu vejo muito no meio feminino, eu como homem posso falar da minha parte disso, eu já me vi nessa situação, mas assim, são picos dessa coragem, sabe? É um pico de coragem que você tem, você fala, não, eu vou terminar assim, essa pessoa é muito filha da puta comigo, eu tô sofrendo pra caralho. E aí a pessoa faz o mínimo, e aí seu cu derrete e você fica com a pessoa de novo. É tipo assim, ele me dá uma surra de manhã, uma de tarde, mas à noite ele me dá um beijo, então supriu. É, e tipo, tem muito dessa, eu já tive muito pico de coragem desse aí que você tá falando, tipo assim, você vira a mesa, né, você fala, não, chega dessa porra, não sei o que e tal. E aí, como a Luana disse, aí a pessoa chega à noite com uma mentira nova e você escolhe acatar aquilo. Que você, cara, o pior que o amor, quando você não tem muita maturidade pra lidar com ele, ele te pega umas peças muito filha da puta, porque o sentimento que você tem por aquela pessoa, ao mesmo tempo que é de pena, é de mãe, é de acolher, é algo que não é bem um amor do jeito que se entende como casal. Então, às vezes, você acaba pegando até pra criar mesmo, porque, poxa, esse cara tá todo fudido aí, eu vou ajudar ele, esse reestrutura vai se tornar uma pessoa melhor, e aí sim vai se tornar alguém digno de mim. Mas nisso você joga sua dignidade no lixo, né? Você vai acabar se tornando uma pessoa pior por alguém que não vale nada. E eu sou dona, eu sou idiota, eu sou daquela de pensar assim, talvez ele tenha me tratado mal hoje porque ele teve um dia ruim. Nossa, essa é clássica. É porque a crush número 2 que ele tem por fora do seu esquema não falou direito com ele hoje, Tamires, então não se preocupa. Amanhã ela fala direito com ele. Eu lembro que um ex-namorado meu, ele me forcou na parede, né? Aí, enfim, eu consegui me cuidar dele, mandei ele embora, ele ficou chorando no portão de casa fazendo escândalo. Eu não sei se você já falou isso. Caralho, já... velho, isso foi talvez bem pesado. Nossa, você nunca falou sobre isso, né, mano? Caralho, que situação, mano. Próximo passo era te estrangular, ainda bem que você conseguiu pôr ele pra fora. É. Aí depois disso, todo namorado da Ana que tentou abraçar ela dá uma facada. O enforcamento hoje em dia só é consentido, né, Ana? É, o enforcamento de hoje em dia é só falando pode. Uhum. Pode sim. Hoje em dia a gente assina um contrato autenticado no cartório. Não, sim. E isso a gente vai dar. É, o seu sempre seguro de vida sabe que você gosta de ser enforcada, Ana? Ai, ai, ai, bons tempos, saudades. Cara, isso é muito louco, eu tô ouvindo vocês falar e vocês não sabem o tanto que isso impacta na violência que nós sofremos hoje como mulher, sabe? Tudo isso que vocês estão falando, essas inseguranças, essas submissões em situações que a gente nem acredita. Porque eu lido diariamente com mulheres em situação de violência doméstica, vítimas, e nas quais eu tenho que me esforçar na condição de delegada de polícia que elas entendam que elas são vítimas. Porque qualquer fala do agressor, qualquer olhada do agressor, elas se colocam como culpadas. Ah, olha o que você me faz fazer. Ah, olha o jeito que você me trata. Olha o que, que você tá fazendo comigo. Talvez ele tenha me batido porque eu não passei a camisa dele. E se tiver filho, ainda o cara fala, nossa, olha o que, que você tá fazendo nossos filhos ver. Eu já vi essa situação com a minha vizinha aqui, inclusive. E falar assim, ele é bom pai, eu não quero isso pra ele. E eu tenho que explicar pra mulher que um bom pai não mata a mãe do filho, não bate na mãe do filho, não deixa o filho órfão, não ensina esse tipo de comportamento nojento pros filhos. Então, assim, ser um bom pai não é simplesmente o que a gente tá acostumado, é o mínimo, né? Dar de comer, dar uma atenção ali quando chega do trabalho, é muito além disso. Ou passar R$210 de pensão, né? Que é isso que classifica exatamente. Um bom pai. Exatamente. E você visualiza de uma forma serena e tranquila. É você entender, você nunca falar que uma mulher que volta com um agressor, ela tá voltando porque gosta de apanhar. Essa é a frase mais nojenta que eu já ouvi na minha vida. Você precisa parar pra entender qual que é o processo que essa mulher tá passando, o quanto a autoestima tá no chão dela. Às vezes ela nem identificou que ela tá sendo vítima. Exatamente. E ele a coloca numa situação de culpada, de autora, que ele faz viver. E, gente, vocês não têm noção de quantas vezes eu tive que afastar mãe e pai da vítima por causa dos ensinamentos patriarcais de mães e pais que acham que a filha tem que aceitar isso, porque tá no casamento. É porque o homem não vai gostar se você for assim. Isso, exatamente. Então, assim... E, gente, você às vezes você acha que eu tô falando isso e tô falando com a pessoa lá da periferia que não sabe nem o que é podcast. Gente, isso acontece em qualquer classe, em qualquer grau, em qualquer nível, em qualquer lugar. Esse pensamento que a Luana falou aí, das mulheres falando assim, ah, só tá com ele porque gosta de apanhar. Eu tinha esse pensamento antes de tudo acontecer perto da minha mãe. O marido dela foi assassinado esses tempos pra trás. E antes disso, ele, tipo, agredia ela. E ela falava assim, ah, mas quantas vezes a sua avó apanhou do seu avô e eles ainda continuaram casados? E eu ficava, mãe, como assim você tá justificando o injustificável, pelo amor de Deus? E o pior disso tudo é que é uma coisa, digamos assim, entre aspas, cultural, é uma coisa já repassada. É uma coisa que a gente aprendeu a aceitar e é isso. Tipo, normatizou, essa é a palavra certa, normatizou o comportamento. Separou, a mulher não quer mais, não há mais o que fazer, não há o que insistir. É uma briga perdida. Pode terminar em tragédia como essa aqui. Dois pro hospital. Ele esfaqueou a moça tomou a faca e revidou. Então, gente, assim, eu tenho certeza que o Desilusões Amorosas vai falar com muita gente que tá com impacto de situações de baixa autoestima, de sofrer aquele momento. Gente, eu queria compartilhar, antes de compartilhar minha história, de uma história de uma amiga que, por razões ideológicas, de convicções religiosas... É claro. De pressão familiar, etc e tal. Ela achava que o primeiro relacionamento, o primeiro homem da vida dela era pra sempre. Famoso príncipe da Disney, né? Mas eu conheço muita gente desse jeito. E o assustador é porque todo mundo conhece isso. E é tipo assim, a mãe da minha amiga, ela pegou o marido dela traindo, né? E segundo a religião, se você pega... É tipo assim, se você pega alguém traindo, você tem, digamos assim, que o livre-arbítrio, o perdão pra poder se separar. Aí vai lá, a pessoa fala, ah, eu vou separar. Aí tem que comunicar o pastor. Aí o pastor vai lá, conversa e tentou, convenceu a não separar. O que que o a porra do pastor tem a ver com a sua vida? Não, isso é bem comum, e tipo, que não estigmatizando, mas é bem comum em igreja evangélica, isso é real, porque eu já vi muito. Sim. A minha história é um pouco pior, porque se fosse uma traição simples, ainda vai. Mas o cara havia estuprado a irmã dela, né? Nossa, nossa senhora! A ideia... Meu Deus! A ideia que se levanta de que o cara estava endemoniado, possuído pelos demônios meu do passado. Meu Deus, é muito pior do que eu pensei. Então, assim, gente, pelo amor de Deus. E ela comprou essa história não pelo perdão, eu tenho certeza, mas porque não tem noção de que a dor de uma perda, a dor de um término passa. Então, assim, o mais importante que eu queria falar, assim, nesse podcast, porque tudo que a gente faz, a gente tem que ter um propósito, é que essas mulheres que estejam ouvindo a gente, esses homens que estejam ouvindo a gente sobre desilusões amorosas, e essa dor passa. Nós estamos aqui contando histórias que nos machucaram muito, mas que essa dor passa. Vem o próximo, vem o amor verdadeiro, vem o amor da sua vida, vem a paz, vem a calmaria. Vem o casual, gente, também. Claro, compre um bom relacionamento. Vem homenagem. Paz. Cara, o casual ajuda muito. Felipe é mestre, meu Deus. Então, assim, pelo amor de Deus, gente, não existe essa de único amor. Ah, se eu terminar com ele, eu vou morrer. Ah, não existe vida depois desse término. Existe, aí, cara, sim. Sempre existe o boi suicida, né? O cara que virou corno e quer se matar por tudo. Cara, tipo assim, eu entendo que é uma dor, às vezes, dilacerante. Porque a gente foi criado com essa noção de, tipo, que vai ser... Realmente, tanto homem quanto mulher, mas principalmente mulher. Mas você é criado pra entender que, tipo, a menina que você se apaixonou ali primeiro, às vezes a pessoa que você perdeu a virgindade vai ser a pessoa da sua vida, a pessoa que você perdeu o bebê, né? Primeiro beijo seu. Então, tipo, se você consegue namorar essa pessoa, tem toda uma objetificação, né? Geralmente é uma pessoa que sua família vai conhecer, já é um amor muito, assim, que vem de anos. E quando você perde essa pessoa, realmente, você ainda tenta se ajustar no meio social, porque sua vida foi toda construída em volta daquela pessoa, como a dela também foi construída em volta da sua. Só que, assim, cara, independente daquela pessoa ou não, você tinha uma vida antes e vai ter uma vida depois dela. E tem que tentar seguir em frente da melhor forma possível sem se machucar, cara. Porque, cara, assim, a Luana pode falar melhor, mas eu não sei se você já pegou esses casos, mas... Eu conheço muitos casos de tentativa, por exemplo, até de suicídio depois de um término, que não deram muito certo no sentido da pessoa morrer, e que a pessoa foi parar numa cadeira de rodas, tá acamada até hoje. Então, ainda tem todos esses riscos que você tá correndo pro resto da vida, sabe? Exatamente. E aí eu queria compartilhar com vocês a minha história de desilusão, que às vezes vocês ouvem, estão aí ouvindo eu contar a história, eu na minha posição, eu como delegada, e pensa que uma mulher forte, uma mulher instruída, nunca poderia passar por uma desilusão amorosa, e que são um relacionamento tóxico, né? Eu estava para concurso de delegado, eu tinha recém terminado um noivado. Nesse noivado, ele falou que era para eu escolher entre eu estudar e ficar com ele. Ele tá bloqueado até hoje. Nossa. Oremos, é para glorificar de pé, igreja. Tá certo. Aí eu comecei a relacionar com uma pessoa que eu conheci na prova de delegada, do Tocantins. E a gente fazia parte do mesmo grupo de WhatsApp. E era um grupo formado por 7 pessoas que estudavam para a prova de delegado. Gente, e eu basicamente dormia com o inimigo, porque ele era a pessoa que mais competia comigo. Ele já era policial, ele morava em outro estado, que não era o meu, e a gente vivia um relacionamento virtual. Ai, Luana, até você... Até eu, fãzaço de relacionamento virtual. Só que eu já tinha um pouco mais de proatividade, já era um pouco mais liberta de alguns dogmas. Então, assim, eu conseguia ir lá com maior frequência e ele vinha também. Só que, gente, ele fazia, eu montava o cronograma de estudo, a gente partilhava tudo que eu ganhava, tudo que eu conseguia, não tinha muita coisa, mas tudo que eu conseguia. No sentido de estudar, de concurso, eu passava pra ele, sabe? Você construiu, mais uma vez, pegando pra criar, construindo o cara, pra depois ele ir lá te trair ou te dar um pé na bunda do nada, porque você conseguiu ganhar mais do que ele. E ele fazia assim, ó, comigo. Se eu mandasse assim, olha, hoje eu consegui fazer 20 questões. Aí ele, nossa, mas você tá muito lenta, eu já fiz 50. Ai, eu odeio esse tipo de gente, nossa. Aquela sua amiga é assim, Tamires. Sim. Eu tô com muita dificuldade em tal matéria. Nossa, mas essa matéria é básica pra passar numa prova. E ele já era agente de polícia, e pra mim ele era referência do que uma pessoa passar pro pré-concurso, né? E eu sempre li, só que ele não sabia que ao mesmo tempo que ele me fazia mal, ele fazia o bem, né? Porque quanto mais ele me colocava pra baixo, mais eu tentava suprir as expectativas dele, e aí eu estudava mais. Ah, mas isso não é bem não, Luana. Foi tóxico, foi de um jeito muito na contramão, Luana. Nossa, deve ter te feito mal pra caralho. Muito, muito bizarro. É. Aí ele... Eu lembro que a primeira vez que a gente se encontrou, ele falou assim, ele olhou pra mim, a gente se encontrou tal, no final da tarde, ele virou pra mim, eu posso te falar uma coisa? Eu falei, pode. Eu achei que ele ia falar, nossa, você é muito linda, tô muito feliz que você tá aqui. Ele, você não tem o menor jeito pra ser policial, né? Nossa, nossa senhora, cara. Que babacão, hein? Que bosta. As voltas que o mundo dá, hein? Eita, aí eu falei, sério? Ele, sério. É, você é muito delicada, muito magrinha, muito, muito menininha. Eu acho que você não consegue nem segurar uma arma. Aí meu, ele pegou Deus, a arma dele, assim, e me mostrou. Olha aqui, você tem que ter força, tem que ter agilidade, não sei o quê. Aí eu falei assim, nossa, mas eu posso ver a sua arma? Ele, não, jamais. Eu nunca vou pôr uma arma na sua mão. Porque você é capaz de fazer um desastre, você não tem capacidade. Não é sua cara, não é seu perfil. Isso tudo é pra outra coisa, eu acho que vai ser melhor pra você. E eu achando que aquilo era cuidado. O nome disso era inveja. Meu Deus! E naquele momento, assim, eu comecei a me questionar, realmente. Só que, graças a Deus, gente, eu já tava inscrita em dois concursos. Não tinha como, já tinha que fazer os dois, né, concursos de delegado. Eu já tinha pago, tal. E assim, e ele sempre clicando nessa tecla que eu devia fazer outros concursos. Aí eu lembro que eu me inscrevi para um concurso da defensoria, por pressão dele, sabe? Para fazer outras coisas. Porque eu não tinha perfil, porque eu não tinha cara de policial. Não, não, afinal, que diabos é cara de policial, né? Aí nessa prova de Santa Catarina, eu fiz 9 pontos a mais que ele. E ele não conversou comigo a noite toda. Foi de cara fechada. E eu me sentindo mal. Aí ele falou assim, o que que foi que você estudou que você não me passou? O que que você guardou só pra você que você não passou pra mim? Aí eu falei, não, lindo, nada, não sei o quê. Ele tava te dando todos os motivos pra pessoa frágil usar arma nele, né, cara? Porque, cara, filha da puta, mano. E aí chegou o Réveillon, a gente tinha uma prova dia 18 de janeiro no Ceará. Chegou na noite do Réveillon, ele virou pra mim e falou assim... Na semana do Réveillon, eu falei assim, vou comprar uma passagem pra passar o ano novo aí com você. Ele falou assim, não precisa vir. Você esqueceu que a gente tem uma prova dia 18 de janeiro? A gente tem que estudar, a gente não tem que se encontrar. Meu Deus. Nossa, que pessoa sensata, né? Responsável, né? Um Lorde, meu Deus do céu. Super cuidadoso. É. Ele sumiu no dia do Réveillon. Eu passei o Réveillon estudando até 10 horas da noite. Uma amiga minha foi lá e me resgatou pra não passar a noite toda chorando, porque eu já ligava no celular dele, só dava desligado. Fui pra praça chorando. E um colega meu falou assim, Luana, desculpa, a gente normalmente homem não fala mal de homem, mas você é trouxa, é? Esse cara não tá namorando com você, não. Você tá vivendo um relacionamento solo. Ele não te dá valor, ele não te coloca pra cima. Ele não apresentou a mãe dele. E aí ele começou a falar um monte de defeito que eu enxergava, mas eu sempre tinha uma desculpa. Sempre tinha um porquê. A gente mesmo se auto-sabota às vezes. Sim, aí eu falei assim, enfim, acabou o relacionamento. Aí eu me lembro que 3 horas da manhã ele começou a me ligar. E eu não atendi. Aí ele mandou uma mensagem assim, oi, não tá me atendendo por quê? Tá caçando outro macho? Ai, que lindo, lindo. Por que que você não me atende? Por que que você então me esquece? Aí eu mandei mensagem pra ele assim, nossa, pode deixar que eu vou começar 2015 desse jeito, te esquecendo. Nossa, Luana lacrou, mana. É isso aí. Berro bicha, pisa menos. Pisa menos é ótimo. Lacrei nada, pior ainda está por vir. Ele falou isso pra mim e tal, eu falei, não, pode deixar, não sei o que, eu vou te esquecer. E ele aloprou, falou, não, é porque surge uma festinha de última hora na casa da minha família em Jurerê. Eu, haha, tá bom. Uhum. Então tá, sei, de última hora, com banda e a tudo. A sua família, enfim, tem nome? Pegou o dia da prova, dia 18 de janeiro, a gente terminado. E eu, na minha ilusão e desilusão amorosa que eu não queria aceitar, achava que ele ia estar lá me esperando com um buquê de flores no aeroporto. Meu Deus, não tinha comprado. Nossa, mas Luana, eu vou te contar, viu? Gente, era um amor, não era um amor, era uma paixão, era uma coisa estranha, que eu falo pra vocês, ele me despertava o pior, era uma pessoa que eu não conseguia dormir sem achar que ele tava mentindo, sem achar que ele tava fazendo alguma coisa, sem achar que... E tudo que eu fazia era motivo de crítica, etc e tal, eu devia estar estudando. Chegou no dia da prova, ele não tava lá. Aí, quando foi na sexta-feira, à noite, de madrugada, a prova era no domingo, ele apareceu no meu quarto, porque o quarto tava reservado no meu nome e no dele. Ele apareceu umas 4 horas da manhã, batendo na porta, ajoelhando, falando que me ama, que eu era tudo na vida dele, que a gente tinha que casar, ter filhos, não sei o quê. E eu chorando, sem saber o que fazia. Ai, não sei se eu volto. Ai, vou dar uma chance, vamos ver aqui. Aí a gente passou aquela noite junto, no outro dia a gente tomou café junto, tinha um aulão de véspera dessa prova de delegado do Ceará, que a gente ia junto, chegou na porta do aulão, ele falou assim, olha, eu vou estudar com o Diego, porque ele tá com dificuldade na prova, e eu vou estudar com ele lá. Sai, acabando o aulão, você me liga que eu vou te buscar pra gente voltar pro hotel, beleza? Beleza, acabou o aulão, eu ligava pra ele, celular desligado, desligado, desligado, desligado. Saí andando no meio do Ceará, que eu não sei onde era, com o vadimeco na mão, chorando. Uma moça que eu nunca vi na minha vida passou assim e falou assim, moça, você tava no aulão sentado do meu lado. Entra no meu carro que você vai ser assaltado. Entrei dentro do carro dela, ela me largou. Ela podia ter te assaltado também, né, Luana? Foi. Tava desesperada. Passei assim, chorando, fui fazer a prova. Se o bandido chegasse na Luana, ela ia falar, se eu te contar a minha história, você vai chorar. Tudo que eu queria, por Deus, tudo que eu queria era não fazer aquela prova. Eu fui fazer a prova no meu pior momento, arrastada. Quando eu saí da prova, à tarde, eu recebi uma mensagem dele, assim, no final da prova. Muito obrigado por tudo que você fez por mim, porque eu fui muito bem nessa prova. Eu acredito que eu estou aprovado e eu vou lembrar sempre que foi graças a você. Te amo. Meu Deus! Eu, em vez de responder, eu falei assim, você pode ir no hotel pra gente conversar? Aí ele falou assim... Olha, o meu voo é 4 da manhã, você lembra porque você comprou. Eu vou direto pro aeroporto e aí depois você desce lá pra minha casa pra gente conversar. E eu fui embora arrasada. Cheguei no aeroporto, fui embora na segunda cedo. Quando eu chego no aeroporto, na escala, me dá um trem assim, eu vou entrar no Facebook. Eu não tinha Facebook, eu entrei no Facebook da minha mãe pra entrar no Facebook dele. Aí quando eu entro, tava lá, check-in no Coco Bambu, no show do Wesley Safadão, um monte de mulher, o colo, o caralho. E eu tirei print daquilo e perguntei como foi sua noite no aeroporto. Ele, nossa, cansativo, com uma dor na coluna. Meu Deus. Aí eu mandei só os prints pra ele, assim, um embaixo do outro. Ah, né? Mas é uma coisa boa da tecnologia, né, Luana? Tirar print é muito satisfatório. Você fala, ah, gente, é? Nossa. Me culpando. E eu saí dali me culpando que aquele menino ia virar delegado de polícia, tinha passado na prova de delegado de polícia do Ceará, graças a mim. E que eu tinha perdido a oportunidade de passar porque eu tava destruída. Porque ele fez questão de me destruir na véspera da prova. Vocês conseguem entender a visão do cara? Sim, claro. Sim, foi tudo muito bem embolado. Muito bem. Aí quando saiu o resultado, eu lembro que jogaram no grupo. Cara, ninguém passou na prova do Ceará. Eu falei, putz. Que... Aí eu fiquei mal por ele não ter passado. Ah, né? Não. É, mulher. Meu Deus. Não, Luana, você tem um coração muito bom. Já deu vontade de dar 4 porradas em você já, Luana. Mas assim, pelo Sim. seu passado. Aí escuta só. Aí a minha amiga que chamava Mailane falou assim, não, peraí, a Luana passou. Parabéns, Luana. Eu tinha passado e ele não tinha passado. Automaticamente ele saiu do grupo, né? Ah, aí ele saiu do grupo e nunca mais falou comigo. Ah, mas é claro. Não, sabe o que que faltou pra você ficar como conformada de ficar se sentindo culpada? Você se sentir culpada por ter passado e ele não. Só faltou você falar isso. Com certeza a Luana ficou. É a cara, da Luana não, do passado. Nesse dia que eu passei, e que eu vi que ele saiu do grupo e não, eu falei assim, esse não é louco? Ele vai ter que me engolir. Gente, a ficha caiu desculpa, na hora então, quem né? Me segue nas redes sociais, sabem da visibilidade que eu tenho e eu sinto muito que ele tem que, com certeza, me engolir todos os dias da vida dele, porque se tem uma galera que sabe que eu sou delegada, sou eu. A Luana já tem uma puta visibilidade e nós somos o podcast mais ouvido do estado de Goiás, então esse cara vai ter que engolir uma piroca do tamanho do estado, mano. Não, e agora que eu tô vendo o perfil dela, que o Felipe marcou lá, eu tô vendo que ela tem 193 mil seguidores. Não, a Luana, não só isso, a Luana, ela é delegada, ela dá 1000 cursos, É tipo assim, é impossível marcar um horário com a Luana pra gravar qualquer coisa, porque a Luana sempre tá muito atarefada, sempre tá, sei lá, tipo... Mano, fazendo tanta coisa, é tanta coisa. E esse cara tem que ver a Luana dando aula e outros caras passando e ele não. Ele tem que ver, cara, porque no meio policial todo mundo me conhece e ele continua sendo agente de polícia e eu sou delegada de polícia. Porque, então, porque você não chega nele um dia e fala, e aí, medíocre, tudo bem? É, e foi isso, foi uma desilusão maravilhosa. Gente, e aí é o que eu queria falar. Por mais que eu tinha decidido que eu nunca mais ia falar com ele, doía, tá? Não é uma coisa que você escolhe sumir da noite pro dia, de dentro do seu peito. Porque eu passei pela fase de sofrer por não ter ele, sofrer por ter sido trouxa, sofrer por ter sofrido. Então isso levou tempo. Mas, gente, como passou? É aquela hora que você tá lavando louça, ou você tá tomando banho e de repente vem, mano, como eu sou trouxa, né? Do nada, tipo, você tá de boa. Eu tô no meio dessa fase aí, ó. Do nada, tipo, você tá... Cara, você tá de boa, você tá ouvindo música, e do nada você, porra, mãe, como eu sou burra. Ai, acontece. Nossa, eu já fiz isso muito. Nossa, de vez em quando eu lembro um negócio que aconteceu no meu primeiro relacionamento lá em 2000 e quanto? Ah, sei lá, Ana. 2008, 2009. 2000 e minha avó era virgem, alguma coisa assim. 2009, 2010, por aí. Eu falei, meu Deus, mãe, como isso já tem um negócio desse? Puta que pariu. Exatamente, você sai do corpo, observa a cena e fala, quem é essa aí? Quem é essa trouxa aí? É você, né? Então, assim, é uma coisa bizarra. Mas passa, gente. E ele me ensinou esse relacionamento, me ensinou a dor de um relacionamento, de uma paixão avassaladora, e me deu referência para um amor que me traz paz. Hoje eu vivo um relacionamento que me traz paz, que é completamente diferente do que eu vivi. Sabe, me dá calma, é a pessoa que você quer ver no final do dia, é a pessoa que te traz aquela segurança. Que é o abraço que você precisa sempre, tipo, faz falta mesmo, de uma forma que te completa mesmo. Tipo, não precisa fazer outra coisa além disso. Sim, a gente fica achando que o amor verdadeiro vai chegar e vai mudar sua vida, vai vir como um terremoto. Gente, cara, ele o amor verdadeiro, ele é cuidadoso e sereno. Ele vai chegar, vai ganhar o espaço dele no tempo dele. E é isso que vai acontecer. A minha amiga Maria está passando por um relacionamento muito tóxico. E eu estou falando para ela. Eu falei assim, Maria Clara, vou expor aqui. Agora essa aqui pode expor, tá? Porque ela é minha amiga, ela não vai me processar, viu, Luana? Maria Clara, por favor, meu amor. Você precisa de um relacionamento que te traga paz. Não essa picuinha, pelo amor de Deus. Não tem nem filho, mas tá criando um namorado. Não seja. Nossa, eu, é pelo amor de Deus. Agora é triste. Não, tipo assim, cara, eu vou falar a verdade. Eu sou louco pra achar alguém que me crie. Porque, cara, é a melhor coisa do mundo. Não, eu vou falar sério. Que, tipo assim, eu fico vendo esses marmanjos e essas marmanjas da vida aí que, tipo assim, você pega pra criar. Velho, a gente facilita muito a vida dessas pessoas. E não que a gente não tenha... Sim, sabe o que eu fiz? Você deu uma moto pra ele, não foi? Sim! É, eu sei! Meu Deus! Calma, eu posso explicar. Eu não cheguei no concessionário e falei, por favor, dê essa moto pro meu namorado, eu pago. Não, não foi assim. Mas eu convenci a minha mãe a emprestar o cartão de crédito pra ele parcelar a moto dele. Oh. E ele tá aí todo pleno, levando as meninas, saindo com a moto que... A sua mãe comprou. Tá parcelada no cartão da minha mãe. Mas assim, ele deixou de pagar alguma parcela, alguma coisa assim, fudeu com a sua mãe em algum momento? Ainda não, porque minha mãe vai atrás. Minha mãe é muito chata com isso. Sim, tá certo. Mas ainda não. A mãe da Amanda é a maior fazendeira de Goiás, inclusive. Eu vi a história de um rapaz que ele salvou o cartão dele no celular da namorada no momento também de urgência aí e descobriu a traição quando ela passou uma água no motel. Nossa! Caralho! Não é a última mulher do mundo e você vai descobrir isso quando sair do hospital. Não é o último homem do mundo e você vai descobrir quando sair do hospital. E sabe por que você vai descobrir? Porque essa pessoa que você tanto está sofrendo, você que está me assistindo agora, está sofrendo por um homem, um namoro, que acabou, um noivado, um casamento, está sofrendo, tá? Ele não está, não. Sinto-lhe dizer a verdade. Sinto-lhe informar a verdade. Ele não está sentindo sua falta. A Vocês estão falando dessa parada de se sentir trouxa e, querendo ou não, a história da Luana foi de um cara que literalmente era só interesseiro, que só queria, tipo assim, tudo que a Luana podia proporcionar. Cara, eu já passei uma situação dessa, que é conhecida dentro do Fuleiros, assim, internamente. Eu namorei também um tempo uma menina que era tatuadora, mas assim, aquela mesma história que já batemos aqui na tecla, todo mundo avisando, olha, fulana é um pouco extremista com tudo, fulana geralmente ela só fica com você quando você tá oferecendo algo pra ela, e isso foi a melhor amiga dela falando pra mim, inclusive um beijo pra melhor amiga dela, que se eu falar o nome todo mundo vai saber, que as duas são muito famosas aqui dentro de Goiânia, não tem como. E aí, tipo, os meses foram se passando e a gente comecei a conhecer, namorar e tudo mais. E aí começou a parada. Putz, esqueci de pagar tal coisa no meu apartamento. Você pode fazer isso pra mim? Posso, claro, não. Cuido de você. Ah, tal coisa aconteceu. É, e mano, e, cara, e foi indo, e foi indo, e foi indo, e foi indo, e foi indo. Tipo assim, 6 meses nisso e eu já tava cansado. E aí eu fui descobrir um pouco mais pra frente que ela já tinha até comentado com a roda de amigos dela assim. Que aí essa outra amiga dela que me apresentou falou. Eu vou chamar a menina de tatuador e a outra amiga de Leãozinho. A Leãozinho chegou em mim e falou, olha, eu ouvi a fulana falando tal coisa numa roda nossa que a gente tava bebendo. Eu não bebo bebida alcoólica, então toda vez que ela saía, eu ia raras vezes assim, quando era a roda de amigos dela que só bebia, né? E aí ela, quando eu não tava por perto, ela falou isso e a Leãozinho ouviu e me contou. Eu fiquei assim, não, você tá mentindo. A pessoa não tá comigo só porque eu posso... proporcionar algumas coisas pra ela. Duvido disso, não. Tem nada a ver, não. Você está equivocada. Não, eu falei, tem nada a ver. Tipo assim, vocês estavam bêbados e aí ela pode ter falado algo que todo mundo interpretou mal. E tipo assim, mas no fundo eu já sabia que era verdade. Assim, cara, eu pegava minha carteira, olhava meu cartão do Nubank e ele olhava pra mim e chorava, sabe? Tipo assim, pare de comprar Temac pra essa desgraçada, sabe? Meu Deus. E aí, tipo assim, teve um dia que a Leãozinho foi lá e gravou a conversa. Tipo, delas, só as duas conversando, gravou. Deixou o celular dela assim, chavado em cima da mesa. E ela perguntou uma coisa e a menina falou, não, tô com ele, porque tipo assim, tudo que eu preciso ele me dá e aí não fica enrolando como outros caras. E aí eu, mano, nossa. E aí, tipo assim, eu não tinha como contestar o áudio, sabe? Falar, não, isso aí é montagem. Não tinha, eu não sou burro, é eu extremo assim também. E aí eu fiquei só triste aí. Tipo, terminei com ela, pô. Foi uma das primeiras vezes que eu praticamente terminei pelo WhatsApp. Eu falei, olha, não tá funcionando. Aí ela chamou pra conversar perto de uma praça lá. E aí, tipo, eu não tinha percebido, mas depois de 6 meses namorando nela, ela me deu um presente que foi nesse dia, que ela me deu um colar. Que aí eu fui descobrir que foi a Leãozinho que tinha dado pra ela uns meses atrás. Então, meu Deus, meu Deus. Cara, aí eu falei, nossa. E aí a Leãozinho que me viu uma vez na rua e ela falou, nossa, deu um colar pra fulana, exatamente esse colar aí. E aí eu falei, ah, então, ela que me deu, no dia que a gente terminou. E aí ela ligou uma coisa com a outra e as duas estão tratadas até hoje. Meu Deus. Gente, só história triste. Foi isso, basicamente. Eu vou falar uma frase de um amigo meu que ele falava assim, que num relacionamento, que o homem, a mulher, ele vive melhor sozinho. É menos treta, é menos desgaste, é menos doação. Por isso que eu sempre apoio você ser o terceiro no menage. Mas... Meu Deus. Porque num relacionamento é melhor você ficar sozinho, mas quando você se propõe a estar no relacionamento, a principal regra do casal tem que ser que um tente fazer o outro feliz, não se fazer feliz, porque se fazer feliz, você se faz feliz melhor sozinho. Luana, eu comprei uma máquina de tatuagem dela de 3 mil conto, Luana. Você tem ideia? Não, pelo amor de Deus. E você ainda acha que tem direito de ficar rindo da menina que deu a moto pro não, namorado? Não, tenho, não tenho. Tem não, eu não, tem direito, eu, não. Eu, não, eu nunca falei que eu tenho direito. Assim, eu sou o pau do galinheiro mais sujo possível. Relaxa com isso. Gente, esse relacionamento que eu tava aí, desse menino doido aí, ele era extremamente materialista, aparentava ser rico e eu era pobre, não vou falar que eu passava fome, mas eu não tinha nada, minha casa era veneziana, não era blindex, era azulejo manchado, não era porcelanato, então, era uma casa muito, muito simples, em beira de rodovia, no interior de Goiás. E, tipo, depois que ele visitou a minha casa, ele nunca mais quis voltar lá. Então, nossa, assim... Coisas que doem, de verdade, cara. Isso aí dói. Isso, nossa. E eu me obrigava, assim, me debrulhava pra poder comprar uma roupa melhorzinha pra quando encontrar com ele, né? Pra poder ir nos brechózinhos achar umas roupinhas de marca que eu nunca tinha usado. Nunca tinha usado um arezo na vida, sabe? Era só coisa de feira mesmo. Pra poder chegar lá e ter alguma coisa, assim, pra ele me olhar com outros olhos. Com os olhos diferentes que ele olhou pra minha casa. Gente, olha que bizarro. Nossa, que puta merda. Que história triste. Nossa, eu fiquei bem... A gente levou a sério a parada de contar a história triste. Porque, mano... Ai, ai. Gente, doido pra ver o subtítulo. Eu tô triste que esse cast, velho. Eu tô realmente sensibilizado. E é uma coisa difícil de acontecer. Ai, gente, deixa eu contar uma história pra vocês rirem, pelo amor de Deus, senão vai ter que terminar o cast. A gente levou a sério a parada de contar a história triste, porque, mano... É, uma vez, eu conheci um menino, já conheci ele tinha muito tempo, só que a gente já tinha ficado, tinha saído, só que eu nunca tinha ido na casa dele, sabe? Aí depois de um ano que a gente não se via... Ele falou assim pra mim, eu queria te ver. Eu falei assim, não, beleza, vamos te ver. Aí tava no aniversário de um amigo e ele veio me buscar aqui em casa. Me arrumei toda, veio ele e um amigo me buscar. Fiquei super feliz, tava saindo, né? Porque tinha tempo que eu não pisava pra fora de casa. Aí, no final da noite, ele falou assim, vamos lá em casa. Eu falei assim, foi tão legal a noite, por que não, né? Gente, vocês estão me ouvindo? Estamos. Sim. É que a gente tá num foco absoluto que... Toda história sua, ela é dramática, sabe? Aí eu falei assim, por que não, né? Mas foi beleza, foi de boa, os amigos deles legais, foi. Detalhe, esse menino, ele tem uma moto, a moto dele é avaliada em 30 mil. Ele tem uma XJ. Ele é... Sim, cara, eu sou muito bom, eu já sei até quem que é. Aí ele tem essa moto... E, tipo assim, ele anda todo playboyzinho, todo bonitinho, sabe? Aí você até imagina só, olha, essa pessoa tem pelo menos um emprego decente e tal. Tem, pensa essas coisas. Não por questão de interesse, mas é porque o que ele transparece. Aí, a gente foi na casa dele. Chegou lá, ele falou assim, tá, espera aí. Aí ele abriu o portão, aí ele foi e me direcionou pro quarto dele enquanto ele ia no banheiro. Mano, eu entrei no quarto dele, o moleque andou numa moto de 30 mil, nem cama ele tem. Meu Deus. E um colchão de solteiro. Mas ele só precisa da moto pra levar a pessoa pro motel, ué, até onde... Mas a coragem da pessoa de... Se eu não tivesse uma cama dentro... Gente, é o básico, é uma cama. Uma cama, né? Então, uma cama caindo no pedaço, não tinha... Tinha um colchão só, de solteiro, um cativeirão, sabe? Deus, por que essa vida de ostentação, Senhor? O problema é que eu fiquei tipo assim, gente, uma cama é o básico, como que essa pessoa não tem uma cama? Ah, mas... Gente, a gente passa grande parte da nossa vida na cama. Mas Tamires, pro que ele queria fazer um colchão no chão bastava. Aí eu fiquei calada. Aí ele foi no banheiro, ele voltou do banheiro. Eu falei assim, fulano, eu tô passando muito mal, eu preciso ir embora. Não teve coragem, Tamires? Não. A Tamires está a fábula da princesa ervilha. Não, que isso, cara? Não, Legal, Tamires. Te chamou pro colchão dele, pô. Me esforçou nada. Quem me proporcionou uma noite legal foram os amigos dele. É, ué. Gente, aí eu fiquei tipo assim, caralho. Eu não tenho nenhum, tipo assim, se ele transparecesse a vida que ele realmente leva, eu não teria nenhum problema quanto a ir lá pro colchonete dele. Mas, caralho, você não tem uma cama pra dormir, mano, e tá pagando combão na festa? É desse jeito. Aí eu fiquei, tipo, essa foi a mais recente. Eu fiquei, assim, a mesma gente, lógica que... do cara que vai pra festa open bar e pede pra descer um combo. Por quê? eu te respondo por quê, Luana. É, masculinidade frágil. Nossa, que ostentação necessária que é essa? Sim. Você é louco. Atrás da bebida que pisca, né? Ele vem com detinho, coisa brega. Assim. Fizer um negócio desse pra mim. É por isso que eu demonstro o que eu sou. Eu vou lá no barzinho do velho, tomo uma cervejinha bem baratinha e volto pra casa. Boa demais. E a Ana ainda volta pitando um cigarro picado derby prata. Não, eu vou nenhum, Hollywood. Não, é Hollywood. Ah, sim. E a expectativa de vida acaba de baixar 15 anos no grupo. Deixa eu contar outra história minha. Vai. Conte. É a continuação daquela história que eu viajei, que o boy não tava nem aí pra mim. Quando eu fui embora lá do Piauí, só que eu fiquei, como eu falei, né, não foi uma coisa que me feriu muito, porque eu já tava com outro cara em mente, o vizinho da minha avó. É ele que é o pretinho, Felipe, que eu posso lá, meu, saudade do meu pretinho. Ah, não, é claro, são tantos, Tamires. Um por viagem, dois no caso, né, por viagem, aí você me quebra também. Ele mora de frente à casa da minha avó. Eu nunca tinha chegado e trocado ideia com ele, porque ele é tímido e eu também. Eu tenho um negócio de me achar insuficiente. Às vezes a pessoa é muito feia, a pessoa não vai querer. Ah, para também, você é bonitona, sabe? Bonitona. A gente vive falando. Aí eu fico nessa, né? Aí eu só lembro do dia que você mandou minha foto pro. Foi pro Gabão, vê? Não, ah, não, não. É outro rolê, pelo amor de Deus. Não vamos entrar nisso, tá, não. Enfim. Enfim. Aí foi, eu cheguei lá, ele já tinha me mandado mensagem, eu tinha postado no Instagram, assim, a virada do ano com fogos e com o boy ficou pro próximo ano. Aí ele foi e respondeu. Eu achei muito estranho, porque, tipo, ele me via todo dia na calçada da minha avó e nunca tinha falado comigo. Aí ele resolveu falar. Aí ele virou assim, eu queria te conhecer melhor e tal. Eu fui e achei interessante. Aí eu também tava querendo esquecer o outro lá, eu topei. Véi, olha só o rolê. Ele é irmão da namorada do meu tio. Só que como lá é cidade muito pequena, a gente tinha que evitar falatório. Aí ele falou assim, e aí, como que a gente vai fazer pra se ver e tal? Aí ele virou e falou, cara, tem uma construção ali que a gente pode se resolver. Não, escuta. Aí eu falei desse jeito assim. Aí eu falei assim, esse pessoal da sua casa não dorme, não? Aí ele falou assim, dorme. Eu falei, então pronto, quando eles dormirem você me avisa que eu vou pra sua casa. Aí a gente marcou, deu tudo certo. Não, e olha só que rolê. Quando eu vou pra casa da minha avó, eu sempre durmo na mesma cama que a minha avó. Meu avô não gosta de dormir em cama, ele gosta de dormir em rede. E na minha avó, por ser extremamente quente, o quarto dela tem ar-condicionado, então eu dormi lá por conta do ar, né? Véi, eu saía de madrugada, escondido dos meus avós, sendo que eu dormia no mesmo quarto. Eu passava por cima da minha avó, destrancava a casa, o portãozinho do corredor, que é fora da casa, e destrancava e me mandava pra casa do menino. Aí, beleza, o primeiro dia deu certo. Nossa, fiquei muito feliz. Marcamos o segundo dia. Mas e aí, rolou o que todo mundo tá imaginando ou não? Só foi uma parada. Sim, rolou. Olha, foi. Só, Tamires não perde tempo, não, rapaz. Isso aí dá nó em gota d'água. Foi um rolê muito esquisito, porque a gente não trocou uma ideia, tipo assim, e aí e tal. Não, ah, foi um rolê quase de Tinder, né? A gente mal se conhece, mas quer transar. Sim. Não, e é engraçado, porque depois que a gente ficou, tudo, ele me mandou uma mensagem falando assim, né, a gente conversando, bem depois, uns 2 meses depois, ele falou assim, eu ia te chamar pra gente ficar na sala, pra gente trocar uma ideia, só que você já foi caminhando pro rumo do meu quarto, e eu pensei, ó, ia ser daquelas. Meu Deus. Meu Deus. Tamir já vai engatilhada no meteco, mano. Não tem essa, não. Tipo, não, ela... é por... Não, cara. Se ela acha ruim de o cara ter um colchão no chão, imagine fazendo sofá. Aí, beleza. Aí, o segundo dia que a gente foi ficar, eu fui pra casa dele de novo, né? Só que dessa vez, a gente terminou e como o pessoal da casa dele dormiu muito tarde, tava, tipo, umas 4h40 da manhã e lá amanhece muito cedo. Aí eu fui e falei... Aí eu falei assim, não, deixa eu ir embora porque agora amanhece. Quando eu olhei no meu celular pra olhar a hora, tinha uma mensagem da minha avó e do meu avô. Onde você tá? É, Josh. Alguém acordou pra ir fazer xixi e deu falta de velho, mim. Né? Velho acorda de madrugada pra mijar. Você, tá. Ai, nossa. Nossa, e meu coração gelou. Eu falei assim, e agora, fulano? O que que eu vou fazer? Aí eu falei pra minha avó, tô aqui na casa da fulana. Aí ela falou assim, fazendo o quê? Aí ele falou assim, você quer que eu acorde a fulana? Eu falei assim, não, porque a irmã dele também não sabia. Ninguém sabia do rolê. Pra evitar falatório, né? Cidade pequena, fogo no paiol. Ai, nossa. Cara, e foi um rolê muito esquisito, tipo assim, eu chegando toda escanchelada na casa da minha avó e falando que eu tava assistindo Netflix com a namorada do meu com tio. Com cabelo molhado, né? Não, não tinha que lavar cabelo. Com cheiro de sabonete de erva doce de motel. Aliás, uma reclamação. Caliente motel. Ninguém aguenta mais sabonete de erva doce. Pelo amor de Deus. Que caliente? Ai, meu Deus. Enfim, esse foi o meu rolê que os meus avós descobriram. Ai, ai. O bom foi... Não, eu sou tão doente, pra vocês terem noção, só pra concluir a história. Eu já tava passando pelo aperto que tava por conta do menino lá do Piauí, de Fortaleza, que eu conheci ele. Eu vou lá e me mantenho em contato com esse menino lá da minha avó também. Sofri horrores, cheguei a chorar porque não tava dando pra ver o menino. Aí um dia eu inventei... Não, aí um dia eu inventei de começar a olhar a passagem pra ir pra lá, né? E pra quem não sabe, eu tô desempregada, então eu tenho todo o tempo do livro. Tenho todo o tempo livre. Aí eu resolvi. Quando eu falei pra ele que eu ia comprar a passagem pra ir passar o aniversário dele com ele, esse menino sumiu, não me respondeu nunca mais. Aí eu falei, gente, de novo, a mesma coisa? É pra você parar de namorar, a gente mora longe. Aí eu resolvi que isso não era pra mim. Sim, não, não é. Não, realmente. Realmente. Esse presente de Deus era de outra pessoa. Sim. Ai, ai. Enfim, era uma coisa que, tipo assim, era pra ter virado uma lembrança boa e eu acabei saturando, porque eu tenho uma porcentagem de culpa nisso também. Sim. Apesar dele ficar alimentando também, não da mesma forma que o problema do diabo é alimentar, que ele fica ali. Tipo, você fala, nossa, seria legal tal coisa, a pessoa pode simplesmente cortar ali. Mas ela fala, nossa, seria legal e eu ficaria muito feliz. E aí você vai nisso, né? Se a pessoa ficaria feliz, vou fazer pra ver ela feliz. E aí, quando você vê, você tá com uma dívida no banco de 4 mil reais. Você compra uma moto, uma maquininha de tatuagem. Não, é. Será no el paso al dolor. Você diz que o meu amor vai pra casar. Eu tenho 22 anos. Eu só namorei 3 vezes. Eu também, neném. Eu só tenho 27. Eu tenho 21 anos e namorei só uma vez. Eu tenho 24 e passei por 7 namoros. Meu Deus do céu. Gente, vocês estão sentindo cheirinho? De quê? Cheirinho de puta do Felipe. Ah, nossa. Eu tô sentindo aqui. A gente faz o que pode pra se sustentar, né, gente? A vida não tá fácil pra ninguém. Ai, gente. Piranha também.